você chora. E fica em casa só contando as horas. Reclama só do tempo que demora. Abre os braços, vem e me namora. Ai, que delícia. Bicho, bicho. Reboque Amigos do WT e Carreta Explosão. Pra curtir, pra relembrar então. Eu fico na parede. Reboque Amigos do WT e Carreta Explosão. Eu fico na parede. Esquece não, DJ Gilberto é o bicho por aqui. A produção é minha, hein? Tô lá no Instagram, arroba Gilberto é o bicho, bicho com chess. youtube.com/GilbertoÉOBichoOficial. A mulher que tá solteira, eu quero ouvir a sua voz. Mulherada aqui do baile, fala que é nóis. Pra curtir